Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Hoje tô gravando esse programa, já passa da meia-noite, um calor infernal aqui em Brasília. E olha que choveu o dia todo, viu? Mas tá fazendo um calor retado agora de noite. A discoteca do Cleitão apresenta a dupla Márcio e Leandro. A Faculdade da Música traz o grande mestre... Almir Sater. A oração de hoje, uma oração muito bonita, oração dos que não sabem rezar. A dica eu vou passar para você, alimentos que a gente deve ter na casa da gente, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um sucesso de 1965. Na Lorota Boa, anjo de ação, jantar de confraternização. Na trilha sonora da minha vida, o pernambucano Alceu Valença. A sugestão do beijar, de Paulo e Paulino. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans. O Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, João Bosco e Vinícius, Louca Sentimental. Temperamento não é normal. Às vezes louco, às vezes sentimental. Mas não importa nada disso, mesmo assim te amo. Nossas brigas não duram nem meia hora. Esse estranho amor me controla. Mas chorando a noite inteira é teu nome que eu chamo. Suas atitudes inesperadas, recheadas com surpresas engraçadas, me arrancam sorrisos. Mas quando vem a madrugada, aí então não penso em mais nada. Vejo você no paraíso, na tentativa de te esquecer. Vou me perdendo sem perceber que eu te coloquei no fundo do meu coração. Na tentativa de te esquecer, vou me perdendo sem perceber que mergulhei fundo demais nessa paixão. Inesperadas, recheadas com surpresas engraçadas, me arrancam sorrisos. Mas quando vem a madrugada, aí então não penso em mais nada. Vejo você no paraíso, na tentativa de te esquecer. Vou me perdendo sem perceber, e eu te coloquei no fundo do meu coração. Na tentativa de te esquecer, vou me perdendo sem perceber que mergulhei fundo demais nessa paixão. Na tentativa de te esquecer, vou me perdendo sem perceber e eu te coloquei no fundo do meu coração. Na tentativa de te esquecer, vou me perdendo sem perceber. Mergulhei fundo demais nessa paixão. João Bosco e Vinícius, Louca Sentimental, para o Marcos Henrique e o Gustavo, uma dupla sertaneja de Goiânia, né, que... Na sexta-feira, agora, depois de amanhã, eles estarão conversando comigo aqui no programa, estão chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Marcos Henrique e Gustavo, uma dupla de muito talento, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, viu?

Márcia Ferreira, toque de Deus para o Valdeci Pessoa Fernandes, mais conhecido por Fernando, em Mauá, no estado de São Paulo, ele que chega para fazer parte do perfil número 2 do Facebook do Cleiton Aguiar. Fernando, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Ao duplão, João Carreiro e Capataz, pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança naquela aliança, aquela que ninguém deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Primeiro esqueceu tudo que prometeu. Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. A ela se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. João Carreiro e Capataz, do Peão Carreiro, pergunte a ela para minha amiga Diana Meirelles, lá em Guanhães, no estado de Minas Gerais. A Diana curtia muito o nosso programa, ela morava em Peçanha e curtia muito o nosso programa, depois perdeu o contato e agora, graças à internet, né, a Diana passou a ser minha amiga do Facebook, está ouvindo o programa Cleiton Aguiar pela Rádio Estúdio Brasil, pela internet, e também está assistindo o programa de televisão Conexão Brasília do Cleiton Aguiar, também pela internet na rbtv.com.br. Diana, um beijão para você, muito obrigado pelo seu carinho, viu? A sugestão do beijar, de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou de Paulo e Paulino, ponto final. O Flavinho divulgou, é sucesso. E se você quiser ficar famoso, é só você se entregar o seu trabalho para o Flavinho fazer. Ele é especialista em Minas Gerais, ele visita mais de 300 emissoras de rádio, faz um trabalho muito criterioso. Tanto é que eu passei para ele agora o trabalho de Eliane Samuel, do Wagner Simão, né? O meu próprio trabalho já divulgou várias vezes. Se você tiver interesse no trabalho do Flavinho, ligue 61-9981-3601, 9981-3601. No próximo bloco, Alceu Valença, Aline Barros e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Lá de Sairé, em Pernambuco, o Areolino Cordeiro, ele curte o nosso programa na Sairé FM e me mandou uma mensagem. Cleiton, eu queria que você colocasse para mim uma música aí na trilha sonora da minha vida. Uma música que faz me recordar momentos muito especiais. Cleiton, eu tive uma mulher, um amor que durou comigo 8 anos. Mas depois, por conta de motivos bobos, nós brigamos, ela foi embora e nunca mais eu a vi. E tem uma música que todas as vezes que eu ouço, o meu coração estremece. Ô, Areolino, paixão é um trem gostoso, né, rapaz? Ô, mulher judia demais da gente. Nossa Senhora! Na trilha sonora da vida do Areolino Cordeiro, Alceu Valença, Como Dois Animais. Uma moça bonita de olhar prateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão.

saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993 no horário comercial. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. O doutor Will Clower, ele vai trazer a dica de hoje. Eu estou continuando, já passei por 2 dias e até para terminar hoje. Não sei se vai, não, acho que ainda não vai terminar hoje não. O doutor Will Clower, ele é um médico neurofisiologista, ele morou na França. E ele fez um trabalho lá em Lyon, e ele ficou intrigado, porque os franceses comem muito queijo, manteiga, pão, e a taxa de obesidade na França é muito pequena em relação aos outros países, é apenas de 11,3% da população, né? E aí ele fez uma relação de produtos que não devem faltar na sua casa, que você deve ter sempre à mão. Por exemplo, peixes, salmão, sardinha e atum. Grãos, granola, aveia e arroz. Hortaliças, feijões de todos os tipos, cebola, batata, abóbora e tomate. Óleos e vinagres, azeite de oliva, óleo 100% vegetal e vinagre. Padaria, por exemplo, ó, farinha, ervas, temperos, açúcar mascavo, pimenta e sal. Lanche, frutas desidratadas, biscoitos não hidrogenados, nozes e azeitona. Condimentos, mostarda e maionese de verdade, aquela feita na hora, né? Laticínios, manteiga, queijo, ovos, leite e iogurte. Bebidas, café, cerveja, suco de fruta, chá, água e vinho. Então essas são algumas alguns alimentos que, segundo o Dr. Clower, não deve faltar de jeito nenhum na sua casa, né? Aqui na minha casa, praticamente, eu só não tenho aqui atum, né? Mas o resto eu sempre tenho em casa, e a gente faz uma alimentação saudável, mesmo porque eu gosto de cozinhar. Então eu cozinho com muito pouco sal, né? Com bastante tempero, bastante alho, bastante cebola. Sabe um tempero que eu uso sempre, que é muito saboroso? Gengibre, raiz de gengibre. Você rala ela ou corta bem fininho, mistura. Tudo que você for fazer, até no arroz você pode pôr. Ela dá um leve apimentado, né? Muito carne, então, fica muito saboroso. Frango, essas coisas todas, né? Então, são alimentos que você deve ter sempre na sua casa. No próximo programa, eu vou explicar para você o que acontece quando você bebe um copo de refrigerante. Você não tem noção do que acontece no seu organismo quando você toma um copo de refrigerante, e você vai saber disso amanhã. No programa de amanhã eu vou trazer isso aqui, né? O que acontece com o seu organismo quando você bebe uma latinha de refrigerante? Você vai cair de costa com isso aqui, é verdade. Rio Negro e Solimões, do Raul Seixas, Medo da Chuva. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber os amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Thank you.

discutia para escolher o restaurante onde eles iriam jantar. Finalmente, decidiram-se pelo restaurante tropical, porque as garçonetes eram gostosas, usavam mini saias e blusas muito decotadas. Foram todo mundo para lá, foi uma festa danada e tal. 10 anos depois, aos 60 anos, o grupo se reuniu de novo e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. A escolher o restaurante tropical, porque a comida era muito boa e tinha uma excelente carta de vinhos. E foram para lá e foi aquela festa danada. 10 anos mais tarde, aos 70 anos, o grupo reuniu-se novamente e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. Decidiram então pelo restaurante tropical, porque lá tinha uma rampa para cadeira de rodas e até um pequeno elevador. Foi aquela festa bonita e tal. 10 anos mais tarde, aos 80 anos, o grupo reuniu-se novamente e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. Finalmente, decidiram pelo restaurante tropical, porque todos acharam que era uma grande ideia, porque nunca tinham ido lá antes. Você tá rindo, né? Se você não morrer antes, você vai chegar lá e a sua vez vai chegar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Se você gosta de ganhar dinheiro, escuta aí, eu tenho uma oportunidade para você, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro sendo um representante Oporte Jeans. Toda uma linha da coleção 2014 de calças, bermudas, saias para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você vai ter uma possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601 da Vivo ou 81-43-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Maria Marli dos Reis, Jurandir de Paula, Luciene Campos, Célia Machado, Rony Souza, Daniel Santos, João Vanderlei Zanetti, Jonas Ramos, Geni Martins Dias, Maria Lines da Silva e Cláudio Luiz da Silva Fonseca. E você, que está de aniversário, eu não estava sabendo, receba também a minha oração. Votos de muita luz, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que o ano de 2014 seja uma beleza para você e para sua família, viu? Eu vou aqui à página 35 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer um texto do meu saudoso amigo, Dr. Nilton Egídio Rossi, Oração dos que não sabem rezar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam chegar um dia aos teus ouvidos. Chegar como quem chega sem bater a porta, sem roupa, sem nenhum requinte e sem mesmo saber como chegou. Que o ódio seja extinto pela paz, que haja compreensão e tolerância, que os povos se entendam como irmãos e que no coração da criatura humana, pleno de equilíbrio e de harmonia, viceje a planta da fraternidade. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam transpor os mundos no infinito, levando o apelo mudo dos aflitos, os gemidos de dor dos desgraçados, remorso dos maus e dos bons o perdão, e a ânsia oculta da espécie humana de atingir, sem saber como, a perfeição. Escuta-as, Senhor. São palavras que não foram decoradas, não foram feitas apenas para os lábios, mensagem de pureza que mais é um clamor dos que não sabem dizer, dos que não podem falar, dos que só sabem sofrer, dos que só sabem sentir, dos que só sabem esperar. Esta, Senhor,

quarto pobre, já ninguém descobre sombra de prazer. Não estás comigo, mas deixou-me na alma, que não tem mais calma, funda cicatriz. És a mocidade cheia de vigor, e sem teu amor sou infeliz. Relembrando o Goiá, ele mesmo cantou uma das suas mais belas criações, Triste Abandono. A frase irretocável de hoje, eu tirei de João 12, 46 e 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. João 12, 46 e 48 é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Márcio e Leandro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Há 30 anos atrás eu entrei na televisão aqui em Brasília para produzir o programa O Som da Viola, com a apresentação do compadre Juarez Fernandes na antiga TV Capital, hoje TV Record. Ficamos lá por um ano, depois fomos para a TV Nacional de Brasília. O Som da Viola foi um dos maiores sucessos. Depois o compadre saiu do programa, eu fui apresentar o programa. Depois eu fui para a TV Bandeirantes de Brasília, fiquei uma temporada. Depois eu fui para a TV Brasil Central de Goiânia, fiquei lá 2 anos e pouco, e parei. Fiquei um tempo fora da televisão. Televisão é diferente do rádio, dá trabalho demais da conta para fazer. Mas o ano passado, o Dr. Marcos Tolentino, dono da Rede Brasil de Televisão, me convidou e eu aceitei, e já estou há mais de um ano fazendo um programa que eu apresento toda terça-feira às 11 da noite e repete no domingo às 10 da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um programa de entrevistas, né? E você que me acompanha no rádio, que me conhecia só de voz, agora você tem a oportunidade de ver o tanto que eu sou um caboclo bonito, viu? Eu fico abismado o tanto que eu sou bonito. Um veião ajeitado, barba branca, o zoião azedo. Então você está convidado, viu? Toda terça-feira às 23 horas, com repeteco no domingo às 22 horas. Pela Rede Brasil de televisão e passa também pela Sky, pela GVT, vocês têm tudo aí, TV Oi, TV Claro, TV CTBC, viu? Tô lá, entrevistando o povo e levando sempre boas entrevistas para vocês. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gabriel Rosa. Eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. Vem, você me perguntou como é que eu vou dançar esse estilo. Tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. É assim, ó. Bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe devagar, que é pra galera enlouquecer. Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. Vem, vem, e joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E sai do chão, aê! Você me perguntou como é que eu vou dançar esse estilo. Tá na moda, eu tô